Ainda é tempo pra gente falar que não temos mais tempo. Que o ponteiro das horas ficou congelado naquele momento. E por 5 segundos deixei tudo ser do seu jeito. E mais 5 segundos agora seriam. Quem vai deixar a solidão e o barulho daquele relógio da sala não tem compaixão? Quem vai embora deixar a solidão e o barulho daquele relógio da sala não tem compaixão? Não tem não. Vem, vem, vem. Pede o voo, pede o emprego, só não pede o meu amor. Volta logo, chega cedo, antes do despertador tocar, antes de eu ir trabalhar. Chega assim sem avisar, volta logo pro meu peito, pro relógio ter sossego. Quem tá feliz joga a mão no céu e faz barulho, aê! Ainda é tempo pra gente falar que não temos mais tempo. Que o ponteiro das horas ficou congelado naquele momento. E por 5 segundos deixei tudo ser do seu jeito. E mais 5 segundos agora seriam perfeitos. Quem vai embora deixa a solidão e o barulho daquele relógio da sala não tem compaixão. Quem vai embora deixa a solidão e o barulho daquele relógio da sala não tem. Não tem não, vem assim, vem. Pede o voo, pede emprego, só não pede o meu amor. Volta logo, chega cedo, antes do despertador tocar, antes de eu ir trabalhar. Chega assim sem avisar, volta logo pro meu peito. Vem assim, pede o voo, pede emprego, só não pede. Volta logo, chega cedo, toca, antes de eu ir trabalhar. Chega assim sem avisar, volta logo pro meu peito, pro relógio ter sossego. Pro relógio ter sossego.